minha vida cheio de alegria, me chapando, trepando, sempre na patifaria, tirando uma onda, curtindo muito som, experimentando o que a vida tem pra dar de bom. Eu sou um tipo pegador sem arrependimento, eu vivo muito bem a cada momento. Eu falo com você sobre qualquer assunto, eu gostaria de trepar com três ou quatro minas. Eu não entendo que a maconha não é liberada. Se você fuma a sua vida, então qual é a parada? Falando em Mary Jane, chama ela aí pra gente sair, pra ideia fluir. Vamos pegar umas minas, vamos tomar uma pira. E se tem pica e limão, prepara uma caipira. E se a cabeça já tá feia, não para de girar. Vem chapadinho, velho, é hora de atacar. Eu madrugada, procurando o melhor pico para curtir a balada. O beat toca é um recado da rapaziada, convidando pra uma festa que é confirmada. E mal chegando já escuto o som do Dr. Dre, mulher aquilo já passando do que eu rezei. Hoje eu vou me incomodar, isso eu já sei, tá assim de neném que eu já peguei. E várias dessas minas já bateram o tambor, fizeram oferendo querendo o meu amor. Bate cabeça no congá, pede para Oxalá, pede para se casar com o Piá, só que não vai dar. Tá ligado, o meu vício é sentada, não posso ver uma gostosa que eu fico desorientado. E enquanto eu não pegar, não consigo descansar. Mas cedo ou mais tarde ela vai me dar. Vamos se mentir. Animal, me diverti dançando funk, levantando seu astral. Me diverti, me diverti, me diverti, vai ser tão legal. Violência não, coisa e tal. Cheio de amor pra dar, mas minha mina disse que hoje não ia rolar. Isso porque eu estava meio alcoolizado, com os olhos arregalados, com os dentes errados. Eu disse para ela que ela era meu neném, mas ela disse que hoje não tem. Mas tenho duas namoradas que nunca negam seu amor, que estão sempre me querendo, a Mary Jane e a Leonor. Tenho uns parceiros que me fazem rir e separar. Mickey Mouse e seus amigos são de alucinar. Viajar, voar pra qualquer lugar que sua mente consiga imaginar. Viajar com estrelinha ou qualquer figurinha, libere sua mente para fantasias. Minhas vizinhas eu não posso ver sozinhas. Quando o marido vai pro trampo eu faço companhia. Vou me divertir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Animal, me diverti dançando funk, levantando seu astral. Me diverti, me diverti, me diverti, vai ser tão legal. Violência não, coisa e tal.